Para o nível de voo 340. Avisio T3663, quando possível, pro de São Goleda. Muito obrigado, T3663. Coragem autorizada, pistão 7, vento 160 graus, 9 nós, tem reconhecido. 2 mil pés, TNH 190, 16, cancelada a restrição em TAP. 2 mil, 160, 16, 16. Romeu, Mike Delta Bravo, desça e manter o nível de voo 050. 050, Bravo. Jack-Luiz, decolado às 4-0, controle 19-8, boa viagem. 19-8, obrigado. Controle, Sierra Kilo, papapá, Sierra Kilo Índio, bom dia. Agora ou não, Alefa? Sierra Kilo Índia, acione o código 5162, autorizado via saída Arbono. Via Arbono, 5162, acionado. Pode voar, Elefa, o Jack Ninja? A manter o perfil da subida, conforme publicado. Sierra Kilo Índia. Autorizado, o Xenemia 2.0. Autorizado, ILS e X-Ray, pistão 0. Informar a estabilidade. Cheque no Índia, controle. Cheque no Índia. Operação, para evitar tráfegos na descida, curva à esquerda, vou ir na proa 230. Limitado até cruzar o nível de voo 060. Caso de falha após 060, resumo a navegação na proa de alerta. 230 até o 060, se negativo, comunicação, reassume eleva, Sierra Kilo Índia. Alô, Mike Delta Bravo, desse manter a 2000 pés, canceladas as restrições em Itap, QNH 190 no meio. A gente fala 2000, cancelado a emissão 0 no meio, da cobrada. Mike Vitoral, só na escuta. Ah, estava com falha de comunicação devido à altitude. Encerrando o procedimento, encerra o índice de Delta Lima, vai manter os 15-7, essa região por 40-30, sem interferir o Mike Vitoral. Pede para livre, mantenha 500 pés no máximo, que é legal na 0 no meio. No 0 no meio, no ajuste, gráfico, Mike Vitoral, você escuta. Papapá, Século Índia, 1-9 milhas. Sudeste de Salvador, é só uma navegação na proa de Alessa. Proa de Alessa, Sérgio Ninja. Sérgio Leco, autorizado o atinamento, chame pronto para decolagem. Para pronto. Estabilizou a 6250. Chame a 6250, complete final, ILS, chame a torre 18095. 18095, grato. Ajuste no zero no meio, pouso autorizado ajuste no zero, vento no 60 graus, no 0 nós. Feito, deu livre pouso, 6250. Deu o vento no 6250? 1 no 60 graus, no 0 nós. Claro. 3663, passa nível 150, chame Recife em 128.35, alterna 125.1. 97, próxima dona, visual para a nave em aproximação, Mike Vitoral, está na posição. Ok, está livre, vento em Salvador no 70 graus, no 0 nós, já é bate para o sol, comprou a marcha. Estabilizou o sinal, ele. Isso aí, vai, vai Romeu Mike Delta Bravo, contato final e LS Richa Mentor Rio 18 Decimal 95. É 295. Torre Salvador, bom dia, Papa Romeu Mike Delta Bravo. Mike Delta Bravo, na aproximação ajuste no 06, aguarda pista livre. Tira lá na aproximação, guardando pista livre, Mike Delta Bravo. Xené 6250, solo 48, libra direita e chame solo em 121 decima 1. Será necessário o polo mina alfa, devido ao reparo de buraco ali entre a delta e a E. Chame solo em 211. 211, grato, bom dia. Para do solo, Serra do Eco. Sérios 48, Boa Norte, aguarde transferência, Serra do Eco, acionado 0121. Acionado 0121, aguarde transferência, Eco. Mike Delta Bravo, informação de com a esquerda da cabeça do Moviano, um helicóptero de aproximadamente 3 milhas no intercept. Pouso autorizado, pista no zero, vento no 60 graus, 11 nós. Sim, Delta Bravo, com pouso autorizado. Faz o pouso para o pátio? Pátio da Baeté, pátio 5. Gente. Serra do Leco da presente 198. 198, Eco. Controle, é o Papão Deus, Serra do Leco. Serra do Leco, ciente do sobrevoo, QNH10, nomeia, ela me escuta 500 pés. Escuta, Eco. Na frequência 128 decimal 8, alterna 126 decimal 0. Afirma, né? Manter pista no zero. Delta Bravo, solo 52, livre à direita, chame solo 21, vai tomar o 1. Fique atento ao follow ali entre a Delta e a Eco. Tudo 780, contato radar, autorizado chegada da Bomed 1, chame o ponto ideal, no ponto ideal de descida. Informo que ainda dá 1-0 no meio. Sim, chamada do ideal azul 270. Papa Romeu, Mike Delta Bravo. Canair 63 no 1, decolagem autorizada pista no 0, vento no 70 graus e no 0 nós. Siga. 2-1-1. Controle 1-2-1-9-0. 19-8, três passarinhos na pista. Na pista ou nas proximidades? Na pista, cruzou um na frente na hora que a gente tava rodando. Aproximadamente em que trecho da pista? Metade pra frente. Gente, obrigado. CNH 1-0 no meio. Gente, agora 4-10-16-16-17-18. Motor 6311 decolou, passa 1 e 6 tempo. Xenemia 3-1-1, contato radar, suba via Sambo 1 para o nível 360. Via 360, pode voar São João? Autorizado, São. São, logrado. Colipe 02, autorizado a alinhar e decolar pista no 0, vento 170 graus e no 0 mais. A 20ª milha, e se tiver intenções de livrar a CPR. 502, decolado 58, controle 198. Controle 198, Olimpo 02. Controle Salvador é o Olympus 02. Olympus 02, contato radar na decolagem, suba conforme coordenado, nível 095. Sai de rota, nível 095, o Olympus 02. Voo 1184, contato radar, dessa via chegada Boa Média em Uno, para o nível de voo 050, TNA 1906. B780, desse mantenha 2000 pés, cancelada as restrições em Itato, autorizado ILS X-Ray, NH1096, informe o localizador. Gente, cancelada em Itato, centro para o Brasil, reportando o localizador, 6780. Controle na escuta do Mike Vitoral. Mike Vitoral, está na escuta, prossiga. Presente em posição, pode tomar cara, foi autorizado por 1000 pés. Nesse setor, 1 no meu pés. 1 no meu pés, por um minuto para 10. Vicente, vai livrar a CPR, confirma. Vicente, tem frequência livre na tráfego para reportar nesse setor, na escuta para o regresso, Serra do Eco. Passa nível de voo 160, chame Recife na frequência 128.35, alterna 125.1. 2780, salmo tráfego helicóptero, mantendo 1 no meu pés, de proximidade do Duna, não vai interferir com a aproximação. Acrescente do helicóptero azul 2780. 2, confirma o tempo de voo? 4 horas e 30. Entende. Retornando ao 510, Mike Vitoral. Gente, Mike Vitoral. No 184, desça para 2000 pés, que negar 1-0 no meio. 2780, complete final, e ele é 7 reis, chamando em 1-8 desse mal 5. 2 Salvador, bom dia, Azul 2780. Azul 2780, continue na aproximação, ajuste no 016, forte visual com campo, 2780. Pantera visual, Azul 2780. Chame defesa aérea nos canais coordenados. Quem vai chamar defesa aérea? Defesa Azul 2520, contato radar, passando Coral, voo e Bomed, autorizado chegada Bomed 1, QLH 10 no meio, chama no ideal de descida. Bomed, chegada Bomed 1, no chambre ponto de áudio descido. Controle 094, contato radar, terça via Bomed 1 para o nível de voo 050. Deixa para 4.000 na proa de ITAP, azul 2590. ITAP 4.000, 2590. Tripulação, para final ILS ativei, voo na proa 035 limitado pelo localizador. 035 limitado pelo localizador, azul 2590. Azul 2780, solo 12, liga à direita, chame solo 121, decima 1. 61, livrando azul 2780. Fique atento ao follow na saída da época. Estabilizado, gol 1184. 884, contrato final ILS, chame a torre 118, decimal 95. 18.7. Farol da Barra, Mike Litoral. Gente, farol da Barra, Mike Litoral. Sinal normal, visual. 1184, tráfego avistado, pouso autorizado, pista no zero, vento 160 graus, 9 nós, ajuste no zero na meia. Reforço está zero. 27, pressão azul 2590, curva direita na proa 040, limite permanente do localizador. 040, limite do localizador, azul 2590. Salvador, bom dia, voo 21719.10, pronto. Voo 21719, autorizado a alinhar e manter pista no zero. A linha mantém o no zero, voo 21719. Quatro solo, azul no meia, livre à direita, chame solo, N21, decimal 1. Azul 2590, desce para 2000 pés, está autorizado nesta ponte interceptar o localizador. Bom, estabilizado, está autorizado no LF, 2590. Confirmando 2000 pés? 2000 pés, ajuste no 0 no meio. 2000 pés, no 0 no meio, autorizado no terminal azul 2590. Voo no 094, desce mantém a 4000 pés, ajuste no 0 no meio. 4000 pés, ajustado no 0 no meio, igual no 094. Decolado azul 8, chame agora o controle em 1 no 9, decimal 80. Obrigado, bom dia, eu 2170. Controle, muito bom dia, isso é o voo 2171, não decolou. Voo 2171, no contato do radar na decolagem, suba via saída São Voo 1. Para o nível 360. Via 360, subindo 2171. Nono 094, desça para 3000 pés, reduza para 2109, ajuste no 0 no meio. 2590 para interceptar o localizador, correr à direita e voar para o 060. Reporte estabilizado, azul 2590. 060, reportará estabilizado no IRS 2590. Comando 094, desembarca 2000 pés, autorizado pelo NLS, reporte localizador. Está seguindo o tráfego, sua posição 10 horas, corrijo 12 horas, 8 milhas. Com ATR 72 da Luca. Cliente está reduzindo o voo 094, voltando para 2000 pés, sem livre ILS. Autorizando o ILS 02590. 90, torre 1895, autorizado sinal ILS. 295, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, 02590, estabilizado ILS, 8 milhas, mas se escutando. Azul 2590, continuando a aproximação, ajuste no 0, no meio, ponto de visual. Avistado, todo autorizado, pista no 0, vento no 60 graus, no 0, 1-1 nós. Livre pouso, 1-0, azul 2590. Turbo vento? 1-60 graus, 11 nós. Sierra do Leco, prossiga para Salvador. Sim, chamada de Deus, chama no retorno, Sierra do Leco. Controle Salvador, Gol 2171, poderia correr na sua autoriza motiva? Carne, está no pátio número 3 para o pushback acionamento. Solo Salvador, azul 2770. Salvador, boa tarde, o azul 2770, pátio 3 está pronto para o push acionamento. Missão em 121, decimal 1. Você vai chamar o tráfego em 121. Passando interno, estabilizado, vou no 094. 094, autorizado final ILS, chame a torre, Salvador, na frequência 18, décima 95. Rui, 1895, bom dia, vou no 094. Bom dia. Vitor Bravo Índia, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera. Rui, vou no 094, externo, bom dia. Vou no 094, continue a confirmação, aguarde pista livre, ajuste no 0 no meio. No 0 no meio, estou aguardando, está livre, no 094. A Azul 2590, solo 26, livre à direita, chame solo em 121, decimal 1. Livre na próxima direita, 121, decimal 1, obrigado. Gol 2171, me chama centro do Recife, frequência 128.35, Altene 125.1. Ono 2835, 125, Ono, gol 2171. Ono 094, pouso autorizado, pistão 0, vento 170 graus, 119. Livre pouso, pistão 0, gol Ono 094. Vitor Bravo, Índia Visual, com o tráfego da companhia na cor. Afirmo. Após o pouso do tráfego, avaliando e manter pistão 0. Após o pouso do tráfego da companhia na cor, está ali mantendo 0. Vitor Bravo. Gol 1094, solo 228, antes de ingresso na alfa, chame solo em 211, será necessário um follow-me entre a ataque da entre a Eco e a Delta. Gente, antes de ingressar na alfa, chame solo 211, gol 1094. Azul 4207, aviões, identificação, terça via, chegada, bomba para 4000 pés. Página autorizada, pistão 0, vento 970 graus, 2 9. Decolado aos 30, controle em 119, decimal 80. 19-8, Papai Romeu, Vitor Bravo Índia, obrigado, bom dia. Controle Salvador, muito bom dia, o gol Papai Romeu, Vitor Bravo Índia. Papai Romeu, Vitor Bravo Índia, contato radar na decolagem, suba via saída pública para nível 370. Fabel 370 via saída Pucra, algo Vitor Bravo. 2770, aliás, aqui, pistão 0. Aliari bandeira 1-0, 770. Bruno 739, acione identificação, chegada a Bombé de Uno, desça via até o nível 050, ajuste de altímetro no 0 no mesmo. Michael Vitor Alfa, mantendo 500 pés. Ajuste Mi 16, 1-0 no meio. Azul 2770, decolado aos 32, controle em 1-9.80. 1-9.80, azul 2770, boa. Controle Salvador, azul 2770, boa. Azul 2770, contato radar na decolagem, suba via, saiu da Coral 1 no Bravo, para nível 1-0. Via Coral no Bravo, 1-0, 2770. Ok, gente. Vai manter essa prova mais quantas milhas? Mais 6 milhas, 4207. Ok, depois vou ir direto à posição pelo 4207. Pronto, apelo 4207. Dieta 3198, acione identificação, desça via chegada com médio 1 para nível de voo 060, ajuste altímetro no 0 no meio. Mantenha a via chegada, sou o número 3 na aproximação, 3198. Guerra Azul Eco, para você. Está autorizado, Lua de Paripe, está acionado posição normal 0121. Gente, reporte através da base naval de Aratu, Terra do Lué. Palmeu Vitor Bravo Índia, chame o Centro Recife, frequência 125.45, alterne 126.85. Vitor Bravo Índia. 25.25, o Vitor Bravo Índia, obrigado, bom dia. Salvador, é o Santos 3740, bom dia, transformação Lima. 3740, bom dia, sua identificação, desça via chegada com médio 1 para nível 070. Ajuste altímetro 10, 1612. O número 4 na aproximação, 3740. Qual altitude pode ser? Nível 070. 70 no perfil da chegada 04, 3740. Estimativo, reduz a velocidade para 250 nós, 3740. 200 para 900. Azul 4207, após pelo, desça para 2000 pés, autorizado sinal LS e aporte localizador. Permanece ajuste no 0 no meio. Azul 4207. 4207, aporte pelo, 2000 pés, autorizado localizador, reporte estabilizado. 1739, desça para 4000 pés, o ajuste no 0 no meio. 4000 no 0 no meio. TAM 4777, acione identificação, desça via, chegada bom, para 4000 pés, vai deixar o altímetro 190, 1612.